pé, eu merecia um patrocínio da Havaianas, Kenny, Puma, a Oakley, as marcas mais consumidas na favela, que faz o zoião do playboy brilhar mais que os diamantes da Pandora. Cartier, Harry Winston, o sonho da criança, Smith & Wesson, as armas que pipocou o John Kennedy, são as mesmas que já estiveram no cachete e já apareceram no Datena. Parece piada, tipo cacete planeta. Imagina quem que trouxe, cacete. Vão continuar fechando o olho pra miséria e visando mais Mercedes. Encosta de BM na favela, engana nossa gente. Se olha no espelho e sabe que não representa nem um terço, tipo um lingo. Nunca vão ser rap, nem rezando a missa inteira. Nunca vão ser crime que essas caras de bunda lelê. Não vem tentar ensinar o macumbeiro a fazer padê. Sabe que nós é o terror, caralho. Abaixa sua cabeça pros moleque da Baixada, Peixe ou Fluminense. Motivados, mas azarado novamente. Um salve pra minha quadrilha, pros que tão na rua ainda. Pra quem fugiu do crime e arranjou um trampo. Pra quem ainda imposta nessas batalhas de rima. Se liga nesses mano, que te oferece vinho e gin de 10. Vai passar mais de 20 anos e cê vai tá na mesma praça. Eles não vão querer te ver de moto, eles não vão querer te ver de carro. Ninguém pode acompanhar seu sonho, então siga. Solidário ou solitário são paradas diferentes. 2020 sempre, não deixe ninguém comprar sua postura, mano. Se eu precisar, eu sumo na neblina. Se precisar, volto pra favela e vai ser de cabeça erguida. Pra época que era só pensado de 20, skunk de 50, caduz pros mais noinha. Nós nunca teve nada mesmo, mas não me acostumei com pouco, porque o menor empreendimento. Ter menos view não mata meu talento. Essa porra é minha vida. Tomar no cu, caralho. Só um take. Preciso de sal take, porra! Eu sou arrogante mesmo. A Baixada do Centro do Brasil é a Baixada Santista. Preste atenção, a rapaziada da Baixada Santista é erótica.